A fechar os seis. Arrête, espèce de cochon. Fergus veio a correr do escuro, empunhando a pá que tinha ido buscar. Ao perceber que a sua ordem tinha sido ignorada, deu um passo em frente e bateu com a pá com uma das mãos na cabeça do intruso, com um pum seco. Então virou-se na direção de Ian e Rolo. Cala-te tu também, disse Fergus ao cão, ameaçando com a pá. Cala-te agora mesmo, fera estúpida, ou dou cabo de ti. Rolo rosnou, mostrando os dentes impressionantes, que eu interpretei que queriam dizer tu e mais quem. Mas foi afastado da confusão por Ian, que lhe passou o braço pelo pescoço, evitando mais comentários. De onde é que ele veio? Perguntou Ian, surpreso. Torceu o pescoço para conseguir ver o corpo caído sem soltar Rolo. Do inferno, disse Fergus brevemente, e vai já para lá direitinho. Ele tremia de choque e cansaço, a luz a brilhar fraca do seu gancho, à medida que afastava uma mecha densa de cabelos pretos dos olhos. Não do inferno, mas da forca. Não o reconheces? Jamie levantou-se devagar, sacudindo a poeira dos calções. Respirava ofegantemente e estava sujo de terra, mas parecia ileso. Agarrou o lenço caído e olhou à volta, limpando o rosto. Onde está Duncan? Estou aqui, MacDoub, disse uma voz rouca da parte da frente da carroça. Para começar, os animais não estavam a gostar muito de Gavin e estão certos ao pensar que ele era um ressuscitado. Não, acrescentou ele, mas eu assustei-me um pouco. Ele olhou para a figura no chão com desagrado e deu uma palmadinha no pescoço de um cavalo nervoso. Não se passa nada, Luaidre. Acalma-te, está bem? Eu tinha dado a tocha a Ian e ajoelhei-me para observar os danos infligidos ao nosso visitante. Parecia ser pouca coisa. O homem já estava agitado. Jamie tinha razão. Era o homem que fugira da forca no início do dia. Era jovem, cerca de 30 anos, musculado e forte. Os cabelos claros estavam molhados de suor e duros com a sujidade. Fedia a prisão e ao cheiro almiscarado do medo prolongado. Não era à toa. Coloquei-lhe uma mão por baixo do braço e ajudei-o a sentar-se. Ele resmungou e levou a mão à cabeça, semicerrando os olhos sob a luz da tocha. Sente-se bem? Perguntei. Agradeço a sua gentileza, senhora. Eu ficarei bem. Ele tinha um leve sotaque irlandês e a voz suave e profunda. Rolo, com o lábio superior suficientemente erguido para mostrar os dentes ameaçadores, enfiou o focinho na axila do visitante e depois lançou a cabeça para trás e espirrou com força. Começámos todos a rir à gargalhada e a tensão diminuiu por um momento. Há quanto tempo está na carroça? Perguntou Duncan. Desde o meio da tarde. O homem ergueu-se de modo desajeitado sobre os joelhos, balançando um pouco pelos efeitos do golpe. Tocou na cabeça novamente e fez uma careta. Jesus! Enfiei-me aqui mal o francês colocou o pobre do Gavin. E onde estava antes disso? Perguntou Ian. Escondido, debaixo da forca. Foi o único lugar onde pensei que eles não me iriam procurar. Levantou-se com esforço, fechou os olhos para se equilibrar e depois lá os abriu. Sob a luz da tocha, os olhos eram de um verde claro, a cor das águas pouco profundas. Vi o seu olhar passar de um rosto para outro, parando em Jamie. O homem fez uma reverência, tomando cuidado com a cabeça. Stephen Bonnet, a seu dispor, senhor. Ele não se moveu para estender a mão para cumprimentar, nem Jamie. Senhor Bonnet? Jamie anuiu em resposta com o rosto cuidadosamente inexpressivo. Eu não sabia como ele conseguia parecer autoritário, usando nada mais do que uns calções úmidos e sujos de terra, mas conseguiu. Olhou para o visitante, observando cada pormenor da sua aparência. Bonnet era o que as pessoas do campo apelidavam de bem apessoado. Era alto e forte, com um peito amplo. As suas feições eram pesadas, mas ele era bonito. Alguns centímetros mais baixo do que Jamie, movimentava-se com tranquilidade, equilibrado nos calcanhares, com os punhos semicerrados, preparado. Estava acostumado a brigas, a julgar pelo nariz levemente torto e uma pequena cicatriz no canto da boca. As pequenas imperfeições não conseguiram prejudicar a impressão geral de magnetismo animal. Era o tipo de homem que atraía facilmente as mulheres. Algumas mulheres, corrigi, quando ele me lançou um olhar especulativo. E por que crime foi condenado, Sr. Bonnet? Perguntou Jamie. Ele estava tranquilo, mas com um olhar atento que me fazia lembrar o próprio Bonnet. Era a pose de orelhas para trás com que os cães se olham antes de decidirem se vão lutar ou não. Contrabando, respondeu Bonnet. Jamie não respondeu, mas inclinou ligeiramente a cabeça e ergueu uma sobrancelha, inquirindo. E pirataria. Um músculo contraiu-se perto da sua boca. Um leve esboço de sorriso ou um tremor involuntário de medo. E matou alguém durante os seus crimes, Sr. Bonnet? O rosto de Jamie estava inexpressivo, exceto pelos seus olhos atentos. Penso duas vezes, diziam claramente os seus olhos, ou talvez três. Nenhum que não me tentasse matar, respondeu Bonnet. As palavras saíam-lhe facilmente, o tom era quase petulante, mas contradisse-se ao fechar o punho com força ao lado do corpo. Apercebi-me de que Bonnet deveria estar a sentir-se diante de juiz e júri, como certamente já tinha acontecido. Ele não poderia saber que nós estávamos quase tão relutantes em nos aproximar dos soldados da guarnição como ele. Jamie olhou para Bonnet durante um longo momento, observando com atenção a luz tremeluzente da tocha. E depois anuiu e deu meio passo para trás. Vá-se embora então, disse ele baixinho, não vamos impedi-lo. Ouvimos Bonnet respirar fundo. Apercebi-me do corpo grande relaxar, os ombros curvados por baixo da camisa de linho. Obrigado, disse ele. Passou a mão pelo rosto e respirou fundo de novo. Os olhos verdes passaram de mim para Fergus e depois para Duncan. Mas talvez me possam ajudar? Duncan, que relaxara com as palavras de Jamie, grunhiu em surpresa. Ajudar? Um ladrão? Bonnet virou a cabeça para Duncan. O colar de ferro era uma linha escura no seu pescoço, dando a impressão assustadora de que a sua cabeça decepada ficava vários centímetros acima dos ombros. Ajudem-me, repetiu. Haverá soldados nas estradas esta noite para me caçar. Ele fez um gesto em direção à carroça. Poderiam ajudar-me a passar em segurança por eles, se concordarem. Voltou-se para Jamie e endireitou as costas com os ombros tensos. Estou a implorar por ajuda, senhor. Em nome de Gavin Hayes, também meu amigo e um ladrão como eu sou. Os homens observaram-no em silêncio por um momento, digerindo tudo aquilo. Fergus olhou com dúvida para Jamie. A decisão era dele. Mas Jamie, após olhar longa e pensativamente para Bonnet, virou-se para Duncan. O que dizes, Duncan? Duncan olhou para Bonnet da mesma maneira que Jamie e anuiu, por fim. Por Gavin, disse ele, e virou-se em direção à entrada do cemitério. Muito bem, disse Jamie. Suspirou e prendeu uma madeixa solta de cabelo atrás da orelha. Ajude-nos a enterrar Gavin, disse ele ao nosso novo convidado, e então partiremos. Uma hora depois, a cova de Gavin era um retângulo de terra recém-remexida, escuro entre os tons acinzentados da erva à volta. Precisamos descrever o nome dele para que seja identificado, disse Jamie. Com dificuldade, ele riscou as letras do nome de Gavin e as datas num pedaço de seixo usando a ponta da faca. Esfreguei cinza da tocha nas letras entalhadas, criando uma mancha grosseira, mas legível. E Ian colocou-a com firmeza num pequeno dolmen de pedregulhos reunidos. Em cima do minúsculo monumento, Jamie colocou cuidadosamente o toco de vela que trouxera da taberna. Por um momento ficámos ali, meio desajeitados, sem sabermos como nos despedir. Jamie e Duncan aproximaram-se juntos, olhando para baixo. Eles já deviam ter-se despedido de muitos camaradas desde Culloden, mas geralmente com menos cerimónia. Finalmente, Jamie fez um aceno de cabeça a Fergus, que pegou num galho de pinheiro seco, acendeu com a minha tocha, inclinou-se e encostou-o ao pavio da vela. Requiem aeternam dona ei, ed lux perpetua luceat ei, disse Jamie serenamente. Que ele tenha descanso eterno, ó Deus, e que a luz perpétua brilhe sobre ele. O jovem Ian repetiu tranquilamente, com o rosto sério à luz da tocha. Sem mais uma palavra, virámo-nos e saímos do pátio da igreja. Atrás de nós, a vela brilhava sem tremeluzir na atmosfera pesada, como uma vela votiva numa igreja vazia. A lua estava alta no céu quando chegámos ao posto de inspeção militar, perto dos muros da cidade. Era só uma meia-lua, mas lançava luz suficiente para vermos o caminho de terra da estrada de carroças que se estendia à nossa frente, suficientemente amplo para duas carroças viajarem lado a lado. Tínhamos encontrado vários postos como este, na estrada entre Savannah e Charleston, principalmente vigiados por soldados entediados, que nos mandavam passar sem se darem ao trabalho de verificar as passagens que obtivéramos na Geórgia. Os postos de inspeção preocupavam-se mais com a interseção de produtos contrabandeados e com a prisão dos servos ou escravos que fugiam dos seus donos. Mesmo imundos e mal vestidos, passámos sem problemas. Poucos viajantes estavam em condições melhores. Fergus e Duncan não podiam ser escravos, desleixados como estavam. E a presença de Jamie falava mais do que as suas roupas. Com casaco sujo ou não, nenhum homem diria que ele era um servo. No entanto, esta noite foi diferente. Havia 8 homens no posto, não os 2 de sempre. E todos muito bem armados e alerta. Os canos dos mosquetes brilhavam à luz da lua. Quando do escuro se ouviu o grito de pare, diga o seu nome e a que veio. Uma lanterna foi erguida a 15 centímetros do meu rosto, cegando-me por um instante. James Fraser, seguindo em direção a Wilmington, com a minha família e os meus servos. A voz de Jamie era calma e as suas mãos estavam firmes quando ele me deu as rédeas antes de alcançar as passagens que estavam no seu casaco. Mantive a cabeça baixa, tentando parecer cansada e indiferente. Estava cansada, pois estava. Seria capaz de me deitar na estrada e dormir. Mas estava longe de estar indiferente. O que é que fariam com quem ajudava na fuga de um fugitivo da forca? Tentei imaginar. Uma única gota de suor desceu a serpentear na parte de trás do meu pescoço. Viu alguém na estrada quando passou, senhor? O senhor saiu um pouco relutante. O mau estado do casaco de Jamie e do meu vestido ficaram evidentes à luz amarela da lanterna. Uma carroça que passou por nós, vinda da cidade. Imagino que os senhores a tenham visto, respondeu Jamie. O sargento respondeu com um grunhido, verificando as passagens com cuidado, semicerrando os olhos no escuro para contar e ver se o número de pessoas condizia com o número de passagens. Que produtos transportam? Entregou as passagens, fazendo um gesto para que um dos subordinados revistasse a carroça. Torci as rédeas sem querer e os cavalos resfolegaram e abanaram a cabeça. Jamie encostou o seu pé ao meu, mas não olhou para mim. Pequenos itens domésticos, respondeu ele ainda calmo, meio viado em um saco de sal para mantimentos, e um corpo. O soldado que estava a revistar a parte de trás da carroça parou abruptamente. O sargento ergueu o olhar de repente. Um quê? Jamie tirou umas rédeas e enrolou-as casualmente no seu punho. Pelo canto do olho vi Duncan inclinar-se para a escuridão da floresta. Fergus, com a sua habilidade de larápio, já tinha desaparecido de vista. O corpo do homem, que foi enforcado esta manhã, era meu conhecido. Pedi autorização ao coronel Franklin para levá-lo aos seus parentes no norte. É por isso que estamos a viajar à noite, acrescentou ele delicadamente. Percebo. Com um gesto, o sargento chamou um homem que segurava uma lanterna para se aproximar. Olhou para Jamie durante um longo momento pensativo, com os olhos semicerrados, e assentiu. Eu lembro-me de si, disse ele. Gritou-lhe algo, no fim. Era seu amigo? Conheci-o em tempos, há alguns anos, acrescentou. O sargento anuiu para o seu subordinado, sem desviar os olhos de Jamie. Dá uma vista de olhos, Griswold. Griswold, que devia ter 14 anos, demonstrou grande falta de entusiasmo para com a ordem. Mas, obedientemente, levantou a lona da carroça e ergueu a lanterna para ver. Fiz um grande esforço para não me virar para trás e olhar. O cavalo mais próximo resfolegou e deitou a cabeça para trás. Se tivéssemos de sair disparados, os cavalos iriam ainda demorar para pôr a carroça em movimento. Ouvi Ian mexer-se atrás de mim, levando a mão ao cajado de Nogueira, enfiado atrás do assento. Sim, senhor, é um corpo, disse Griswold, numa mortalha. Ele baixou a lona, aliviado, e expirou com força pelas narinas. Prepara a baioneta e dá-lhe um tiro, disse o sargento com os olhos fixos em Jamie. Eu devo ter emitido algum som, porque o sargento olhou para mim. Vai sujar a minha carroça, disse Jamie. O homem está mais que inchado depois de um dia ao sol. O sargento resmungou com impaciência. Então dá-lhe um tiro na perna. Despacha-te, Griswold. Com relutância, Griswold preparou a baioneta e em bicos de pés começou a observar o chão da carroça. Atrás de mim, Ian começara a assobiar baixinho uma canção gaélica, cujo título traduzido era Na Aurora Morremos, que eu achei de muito mau gosto da parte dele. Não, senhor, ele está mesmo morto. Griswold deu um passo para trás, parecendo aliviado. Eu espetei com força e ele nem se mexeu. Então está bem. Dispensando o jovem soldado com um movimento da mão, o sargento anuiu para Jamie. Pode seguir então, Sr. Fraser, mas aconselho-o a escolher melhor os seus amigos no futuro. Vi os nós dos dedos de Jamie ficarem brancos nas rédeas. Mas ele só se endireitou e ajeitou o chapéu na cabeça. Estalou a língua e os cavalos começaram a trotar, largando nuvens de poeira clara que flutuaram à luz da lanterna. A escuridão parecia sufocante depois da luz. Apesar da presença da lua, eu não conseguia ver quase nada. A noite envolveu-nos. Eu senti o alívio que um animal que é caçado encontra num esconderijo seguro. E apesar do calor opressor, respirei mais livremente. Percorremos uma distância de quase meio quilómetro antes de alguém falar. Está ferido, Sr. Bonnet? Perguntou Ian num sussurro alto, só para que fosse ouvido acima do barulho da carroça. Sim, ele espetou-me a coxa, o maldito rapaz. A voz de Bonnet era baixa, mas calma. Graças a Deus que ele parou antes de o sangue escorrer pela mortalha. Homens mortos não sangram. Está muito ferido? É melhor eu ir aí para ver? Virei-me. Bonnet tinha afastado a capa de lona e estava sentado. Uma figura muito clara na escuridão. Não, mas agradeço, senhora. Pus a meia à volta da perna e isso vai ajudar, espero eu. A minha visão noturna voltava e eu conseguia ver os cabelos claros quando ele baixou a cabeça para concluir a tarefa. Acha que pode andar? Jamie fez os cavalos diminuírem o ritmo para que caminhassem e virou-se para ver o nosso convidado. Apesar de não estar contrariado, ficou claro que preferiria livrar-se da nossa carga perigosa o mais depressa possível. Não facilmente, lamento muito, senhor. Bonnet também notou a vontade que Jamie tinha de se livrar dele. Com certa dificuldade, sentou-se nas traseiras da carroça, levantando o joelho da perna ilesa atrás do assento. A parte inferior do seu corpo estava invisível no escuro, mas consegui sentir o cheiro de sangue nele, um odor mais forte do que o ligeiro fedor da mortalha de Gavin. Uma sugestão, Sr. Fraser. Daqui a 6 quilómetros chegaremos à estrada Ferry Trail. 1,5 quilómetro depois do cruzamento, outra estrada vai em direção à costa. Há algumas casas, mas é possível passar. Chegaremos à beira de um riacho com uma saída para o mar. Alguns sócios meus vão ancorar ali esta semana. Se puder dar-me alguns mantimentos, poderei esperar por eles com alguma segurança. E o senhor pode seguir o seu caminho, livre do peso da minha companhia. Sócios? Quer dizer, piratas? A voz de Ian demonstrava alguma desconfiança. Por causa de ter sido raptado da Escócia por piratas, ele não via essas pessoas com a mesma simpatia comum a um rapaz de 15 anos. Depende da tua perspectiva, rapaz. Bonnet parecia estar a divertir-se. Certamente os governadores das Carolinas diriam que eles são piratas. Talvez os mercadores de Wilmington e Charleston lhe chamem outra coisa. Jamie resmungou brevemente. Contrabandistas, não é? E com o que é que esses seus sócios negociam, afinal? Qualquer coisa que tenha mercado, que valha a pena correr o risco de transportar. O divertimento ainda não tinha largado a voz de Bonnet, mas agora também havia um tom de cinismo. Vai desejar receber alguma recompensa pela ajuda? Podemos resolver isso. Não quero. A voz de Jamie era fria. Salvei-o por causa de Gavin Hayes e por mim. Não esperaria recompensa por esse serviço. Não o quis ofender, senhor. Bonnet inclinou a cabeça ligeiramente na nossa direção. Não me ofendeu, respondeu Jamie rapidamente. Ele balançou as rédeas e segurou-as de novo, mudando a posição das mãos. A conversa parou depois desta pequena discussão. Mas Bonnet continuou ajoelhado atrás de nós, olhando por cima do meu pescoço para a estrada escura à nossa frente. Não nos deparamos com mais soldados. Nada se moveu, nem sequer um sopro de vento nas folhas das árvores. Nada perturbava o silêncio da noite de verão, exceto o esvoaçar errático de um pássaro noturno ou o pio de uma coruja. O batimento suave e rítmico dos cascos dos cavalos na terra e o rangido e as sacudidelas da carroça começaram a dar-me sono. Tentei manter-me direita, observando as sombras escuras das árvores ao longo da estrada, mas dei por mim cada vez mais inclinada sobre Jamie, e os meus olhos teimavam em fechar-se, apesar de me esforçar por mantê-los abertos. Jamie passou as rédeas para a mão esquerda e, passando o braço direito pelas minhas costas, puxou-me para ele, para me encostar no seu ombro. Como sempre, eu senti-me segura quando o meu corpo repousou no dele. Relaxei com o rosto encostado ao tecido empoeirado do seu casaco e caí num sono inquieto, consequência de uma mistura de puro cansaço e incapacidade de me deitar. Abri os olhos uma vez e vi a figura esguia e magra de Duncan Innes andar ao longo da carroça com o seu passo incansável de montanhista. com a cabeça baixa, como se estivesse em profundos pensamentos. Então, fechei os meus olhos novamente e dormitei. As memórias do dia misturando-se com fragmentos incipientes de sonhos. Sonhei com uma doninha gigante a dormir debaixo da mesa de uma taberna, que acordou para participar no refrão do hino norte-americano, e também com um cadáver a contorcer-se, que levantou a cabeça pendente e sorriu com olhos vazios. Acordei com Jamie a abanar-me gentilmente. — É melhor ires lá para trás e deitares-te, Sassenach, disse ele. — Estás a falar a dormir. Vais acabar por escorregar e cair, não tarda nada. Anuindo, ensonada, passei por cima do encosto do assento, desajeitadamente, trocando de lugar com Bonnet. Encontrei um lugar no chão da carroça ao lado do corpo estendido do jovem Ian. Aqui atrás, na carroça, cheirava a mofo. E a pior. Ian apoiava a cabeça num pacote de carne de veado, embrulhado na pele não curtida do animal. Rolo estava um pouco melhor, com o focinho peludo apoiado confortavelmente na barriga de Ian. Eu escolhi o saco de sal. O couro liso era duro sob a minha face, mas não tinha cheiro. As tábuas soltas da carroça não podiam, nem com muita imaginação, ser consideradas confortáveis. Mas poder esticar o corpo foi um alívio tão grande que quase não notei os solavancos e as sacudidelas. Deitei-me de barriga para cima e olhei para a intensa escuridão do céu do sul, cheio de estrelas brilhantes. Lumen Christi, pensei, e consolada com a ideia de que Gavin Hayes encontrara um caminho seguro para casa com as luzes do céu, adormeci mais uma vez. Não conseguia saber durante quanto tempo dormi, envolvida numa mistura de calor e exaustão. Acordei quando o ritmo da carroça mudou, voltando à superfície da consciência encharcada em suor. Bonnet e Jamie conversavam no tom tranquilo e baixo dos homens que tinham passado pela estranheza inicial de terem acabado de se conhecer. Disse-me que me poupou por causa de Gavin Hayes e por si, dizia Bonnet. A sua voz era tranquila e quase não se ouvia no meio do barulho das rodas. O que é que quis dizer com aquilo, senhor? E por favor não me leve a mal por perguntar. Jamie não respondeu logo. Eu estava quase a adormecer novamente, quando ele finalmente respondeu no ar quente da noite. Não deve ter dormido muito ontem à noite, creio eu, sabendo o que lhe poderia ter acontecido naquele dia. Bonnet riu-se baixinho, mas sem qualquer divertimento. Pode crer, disse ele. Duvido que me vá esquecer tão depressa. Nem eu. Jamie disse gentilmente, algo em gaélico aos cavalos, e eles responderam diminuindo o passo. Uma vez passei uma noite assim, a saber que iria ser enforcado logo que amanhecesse, mas sobrevivi graças a um homem que arriscou muito para me salvar. Compreendo, disse Bonnet calmamente, então o senhor é um Agina Ageli, não é? E o quê? E o que é isso? Ouvi um barulho de folhas a serem raspadas contra a parte lateral da carroça e o cheiro apimentado das árvores tornou-se mais forte de repente. Algo leve tocou no meu rosto. Folhas caíam de cima. Os cavalos abrandaram e o ritmo da carroça mudou claramente, pois as rodas passavam por uma superfície inconstante. Nós tínhamos entrado na pequena estrada que levava ao riacho de Bonnet. Agina Ageli é um termo que os índios usam, o Cherokee das montanhas. Uma vez ouvi um deles dizer isto quando trabalhei como guia. Quer dizer, meio fantasma. Uma pessoa que já devia ter morrido, mas ainda assim permanece na terra. Uma mulher que sobrevive a uma doença mortal. Um homem apanhado por seus inimigos, mas que consegue fugir. Dizem que um Agina Ageli tem um pé na terra e outro no mundo espiritual. Ele consegue falar com os espíritos e ver as Nunahé, ou as pessoas pequenas. Pessoas pequenas? Seriam as fadas? Jamie parecia surpreendido. Algo assim. Bonnet endireitou-se e o assento rangeu quando ele se esticou. Os índios dizem que as Nunahé vivem dentro das rochas das montanhas e saem para ajudar o seu povo em época de guerra ou outro mal. Ah, sim? Seria algo como as histórias que se contam nas terras altas da Escócia, então, do povo Hold. É verdade? Bonnet parecia divertido. Bem, pelo que ouvi dos escoceses das terras altas, eles e os índios têm um comportamento bárbaro muito parecido. Que disparate, disse Jamie, sem se ofender nem um pouco. Os índios comem os corações dos seus inimigos, pelo que ouvi dizer. Eu cá prefiro um bom prato de papas de aveia. Bonnet emitiu um som rapidamente sufocado. O senhor é das terras altas? Para um bárbaro, eu considero um civil normal, senhor, disse ele a Jamie, quase a rir-se. Sinto-me profundamente agradecido por sua gentil opinião, senhor, respondeu Jamie com a mesma polidez. As vozes deles foram encobertas pelo ranger ritmado das rodas e eu adormeci novamente, sem conseguir ouvir mais. A lua estava baixa sobre as árvores quando paramos. Acordei com os movimentos do jovem Ian, passando ainda ensonado pela lateral da carroça para ajudar Jamie a cuidar dos cavalos. Levantei a cabeça e vi uma ampla extensão de água a passar por bancos de argila e silt, e o riacho era uma parte escura com brilho prateado, onde pequenas cascatas surgiam nas rochas perto da margem. Bonnet, com a limitação típica do Novo Mundo, poderia chamar-lhe riacho, mas passava por um bom rio, pela maioria dos barqueiros, pensei eu. Os homens caminhavam para lá e para cá nas sombras, realizando as tarefas com poucos comentários murmurados. Movimentavam-se com uma lentidão fora de comum e pareciam desaparecer na noite, desanimados pela fadiga. Procuram um lugar para dormir, Sassenach, disse Jamie, parando para me ajudar a descer da carroça. Tenho de me certificar que o nosso convidado se vai embora com provisões. E os animais precisam descansar e pastar. A temperatura mal tinha diminuído desde que a noite caíra, mas o ar parecia mais fresco aqui perto da água e dei por mim um pouco mais animada. Não posso dormir se não tomar banho, disse, retirando o corpete encharcado do meu vestido do corpo. Sinto-me horrível. Os meus cabelos suados estavam colados às têmporas, e eu sentia comichão e o corpo sujo. A água escura parecia fria e convidativa. Jamie lançou-lhe um olhar de desejo, ajeitando as calças enxovalhadas. Como eu te percebo, mas tem cuidado. Bonnet disse que o canal ao meio é suficientemente fundo para permitir que um navio de 2 mastros flutue. E é caudaloso, a corrente é forte. Eu fico perto da margem. Apontei rio abaixo, onde um ponto pequeno de terra marcava uma curva no rio. Os seus salgueiros brilhavam prateados à luz da lua. Estás a ver aquele pequeno ponto? Deve haver ali uma pequena piscina. Sim, mas vai com cuidado, disse ele novamente e apertou o meu cotovelo para se despedir. Quando me virei, um corpo claro e grande apareceu à minha frente. O nosso convidado, com uma das pernas das calças manchada, com o sangue escuro e seco. Ao seu dispor, senhora, disse ele, fazendo uma reverência decente, apesar da perna ferida. Posso despedir-me? Ele estava muito mais perto de mim do que eu gostaria e controlei a vontade de recuar um passo. Pode, disse, e anuí na sua direção, afastando uma madeixa solta de cabelo. Boa sorte, Sr. Bonnet. Agradeço os seus gentis votos, senhora, respondeu ele delicadamente. Mas descobri que, na maioria das vezes, um homem faz a sua sorte. Boa noite, senhora. Curvou-se mais uma vez e virou-se, mancando muito, como o fantasma de um urso aleijado.